distante, anos luzes. Porque Cid é um político muito maior, muito mais relevante, muito mais importante, até pelos cargos já ocupados. Governador do estado, atual senador, já foi deputado estadual e tantas outras coisas que a gente poderia mencionar. Afora a liderança absoluta e absurda que, ainda que com algumas derrotas relevantes, especialmente as eleições municipais de 2024, perca da prefeitura da sua cidade, Sobral, quase que perde Fortaleza, perdeu Juazeiro e outras cidades, ainda assim Cid segue sendo certamente um dos mais relevantes e importantes políticos do século aqui no estado do Ceará. Virgílio Távora foi muito importante, Camilo Santana é muito importante, mas a gente não pode apagar, não pode diminuir a história do ex-governador e senador Cid Gomes. Proporcionalmente, é isso que o Moser significa para os seus aliados. O principal deles aqui na região é o seu próprio pai, prefeito municipal de Sobral, Dr. Oscar. Mas tem o primo, Chico Jorge Júnior. Há indícios de que tias de Moser serão levadas a secretários, secretária da educação do município, outras secretarias importantes na cidade de Sobral. O Moses busca isso, aumentar a sua influência. A família consegue eleger também o prefeito de Umirim, é irmão do Moses. Tira voto em Tapajé, em Irauçuba, Santana do Acaraú, essa região todinha aqui. E uma reunião desse porte de ontem, Moses não poderia estar ausente. Certamente ela foi programada para a volta dele ao Brasil, para que ele pudesse estar inserido, pudesse opinar, falar e ouvir aqueles que serão certamente os olhos, as mãos e os pés do executivo dentro do legislativo, que são os vereadores eleitos pela União e pelo MDB. Numa fala nossa agora esses dias, é que a família Rodrigues e o executivo sobralense não vai revirar mundos e fundos para trazer os 11 vereadores da oposição para o seu lado. Basta um. Basta um. Quem será? É por isso que a conjuntura de se ter novamente a vereadora Escorrinho Brasileiro como presidente da Câmara, ela fica diminuída neste aspecto. Porque se Oscar consegue, por exemplo, se aproximar de um dos dois vereadores do Podemos, ou mesmo aquele que foi eleito pelo PT, levando-se em consideração que vai permanecer a fidelidade de quem foi eleito pelo PSD, no caso aí do Paulão, Pasquinho do Torto, do Povo, quem mais aqui? Carlos Calixto, a própria Escorrinha, o brasileiro, levando-se em consideração uma fidelidade partidária e de ideologia. Não. Não faria o menor sentido. Não faria o menor sentido, depois de tirar uma quantidade de votos, Carlos Calixto poderia se posicionar dessa maneira, para virar de ideologia, de... Não. Pode ser que União Brasil, Oscar Rodrigues, esteja apostando aí os vereadores do Podemos, que são dois, o mesmo do PT. Segundo Oliveira Domingos, que é um radialista muito mais experiente do que eu e milita exclusivamente na política, diferente de mim, nós fazemos aqui um pouco de cada coisa, um pouco de entretenimento, um pouco de informações, de jornalismo, nem que seja o esportivo. Nós somos uma espécie de revista eletrônica que abordamos assuntos diversos. O nosso programa ele não é político na sua essência. Ainda que, numa observação bem simples, um ano e meio de experiência que nós estamos aqui com o nosso programa diário, já deu para perceber que é esse tipo de assunto que mais cativa as pessoas, especialmente aqui na internet. Porque não tem como eu estar presencialmente em cada uma das residências ou veículos que trafegam nas avenidas, ruas e estradas que cortam a nossa localidade aqui. Não tem como. Mas nós temos um monitoramento aqui que, apesar de não ser 100% confiável, especialmente em termos de localização, ele faz apenas um apontamento razoável, mas dá para a gente tirar uma ideia do que as pessoas gostam mesmo. Não é de se admirar que as pessoas são passionais em períodos eleitorais, nas pré-campanhas, na campanha mesmo em si, onde todo mundo coloca a sua paixão efervescente para fora. Ninguém já consegue mais segurar. Ninguém nega mais para que lado tá, para que lado torce. E as pessoas saem do armário até aquelas mais contidas. Aquelas pessoas que leva uma vida de mais simplicidade, no sentido da exposição, e quando chega às eleições, ninguém consegue segurar o barato. Levanta a bandeira, grita, é fulano, é cicrano, só dá não sei o quê. É assim que as pessoas se comportam. E fácil de compreender, por este aspecto de números mesmo que eu acabei de falar. Quando estamos aqui com programas musicais, nós temos X número de pessoas que estão online aqui. Quando a gente está a comentar sobre política, políticos e situação de desenvolvimento, ou pelo lado mais social da coisa, a gente observa que as pessoas têm mais interesse, as pessoas ficam mais interessadas, querem saber mais. Se a notícia é boa, se é ruim, se atinge a comunidade e, como consequência, as famílias, a vida, o cotidiano de cada um. Porque numa mudança dessas que nós teremos em Sobral a partir do dia 1º de janeiro, me parece palpável, não seria nenhuma loucura de se imaginar que algumas atitudes ou decisões do Executivo Sobralense poderá respingar na vida de algumas pessoas. Uma pessoa que trabalha há mais de 20 anos, quase 30 anos, em determinada função, ela pode ser deslocada, ela pode perder parte da carga horária, ela pode ser reconduzida para outra localidade. E tudo isso implica diretamente na vida das pessoas, na família das pessoas. A pessoa pode ter tido um filho agora há pouco tempo. A pessoa pode ter entrado no consórcio de um veículo há pouco tempo, acreditando, confiando num salário de médio e longo prazo. E uma decisão desta natureza, que também faz parte do jogo, faz parte da normalidade quando se muda, especialmente da água para o vinho. Não é a Isolda que ainda fosse mulher, ainda que nunca tivesse governado Sobral, mas era dentro da ideologia de quem já estava lá há tanto tempo. Tanto é que ela saiu do PT para entrar no PSB também de Cid Gomes. Uma coisa é a continuidade, a outra é a mudança completa. Aliás, em toda e qualquer postagem publicada pelo prefeito eleito Sobral, ele segue mencionando a palavra que mais foi utilizada na sua campanha, que é mudança. Mudança de quê? Mais emprego? Mais zelo pela cidade? Mais segurança? Ou seria mudança também nesse sentido, né? Ao mudar, quem está ali não estará mais a partir do ano que vem. Creio que um homem público como Oscar, ele fala de uma forma muito mais genérica, muito mais ampla do que troca de cargo ou coisa do tipo, tirar fulano para botar cicrano, seria muito pequeno para o tamanho da nossa cidade e a importância que o prefeito vai ter, sempre teve, na vida dos sobralenses. Mas não faz mal nenhum você também imaginar que mudanças nesse tipo, que é aquela que mais impacta na vida das pessoas, na vida das famílias, pode acontecer, pode. É, imagina só, você mora aqui em Itaperuaba e você é transferido para outra localidade, Rafael Arruda. Pode ser bem aqui para Vassouras, mas pode ser lá para o Aracatiaçu, pode ser para os Patos. Você vai ter que se deslocar todos os dias, caso não queira perder o seu emprego. Aquele projeto que já está em andamento, de médio e longo prazo, a compra da casa própria, de um terreno, de um carro, de uma motocicleta, de dívidas que foram contraídas, acreditando na possibilidade de uma continuação. O quanto isso será de verdade? O quanto isso se aplicará, especialmente para cá? É uma condição que não se tem. Não se tem como prever. É do conhecimento de todos que eu acabei de contar que Moses Rodrigues, deputado federal e filho de Oscar, é o maior articulador. É o maior articulador do pai, do próprio irmão eleito em Umirim. E ele concedeu duas entrevistas que antecederam as eleições municipais, dizendo que será feita uma espécie de avaliação, um período de testes, né? Vamos dizer assim, de avaliação daqueles que estão a ocupar os seus cargos há pouco tempo, médio tempo ou há muito tempo. É preciso mesmo dar conta do recado, trabalha bem, tem compromisso com o trabalho, com a comunidade, seja a comunidade, aqueles que necessitam de saúde ou de educação, seja do que for. Porque há informações também que circulam por aí, que tem funcionários fantasmas que moram em Fortaleza, que caem na conta 5 mil, 10 mil, 12 mil reais todo mês. Pim, pim, pim. Cara, na conta é ser um camarada, nunca pisar nem uns pés na cidade de Sobral. A informação que aqui, até aqui em Itaperuaba tem também. Aqui em Itaperuaba também tem. Porque são gente que já são funcionários públicos do município ou do estado. E aí há um compromisso de ajudar ainda mais. É por isso que eu te digo que o negócio estava tão viciado que toda e qualquer coisa, tudo que houvesse em termos de projetos, eram as mesmas pessoas que eram beneficiadas, e isso não é bom para a sociedade, para a comunidade. Existe a possibilidade do emprego, de uma oportunidade para uma pessoa, era dada para aquela... Não, mas aquela pessoa já ganha. Aquela pessoa já é funcionária. Funcionária pública. Não, mas a gente bota aqui o fulano. A gente bota o cicrano, nós bota aqui a tua mulher, nós bota aqui o teu marido, só para cair. Não dá um prego numa barra de sabão? Não faz absolutamente nada e recebe todo mês. E falando particularmente aqui de Itaperuaba, eu acho que o negócio ficou mais escancarado. Nos últimos dias, você sabe que sempre que eu menciono esse tipo de assunto, para evitar qualquer tipo de problema, eu não menciono, mas você sabe. As pessoas já sabem quem é porque é figurinhas carimbadas. E ficou extremamente na cara de todos aí quem são as pessoas, quem são as famílias que sempre, sempre são lembradas no sentido de serem beneficiadas direta ou indiretamente por algo a mais, digamos assim. É na cara. Está na cara de todos aqui. Não precisa eu mencionar, é fulano, é cicrano. Não precisa, meu irmão. Tu tá vendo não aí? Tu não viu não? Esse tipo de comportamento reflete o que a gente viu agora nas últimas eleições aqui em Itaperuaba. O prefeito foi derrotado aqui muito tempo, isso não acontecia. E a própria representante de Itaperuaba se achou na necessidade, na obrigação de buscar votos em outras comunidades, porque aqui, a cada ano que passa, o número de votos é cada vez menor. E eu cantei essa pedra muito antes, desde julho, que eu contava essa história para vocês. Olha, está acontecendo isso aqui, a rejeição. É por isso, é por aquilo, é por isso, é por isso. Não foi verdade? Contei. Contei abertamente aqui. Não vou repetir, não é preciso repetir tudo de novo. Então, se não fosse essa mudança radical, a representante da Itaperuaba teria encontrado dificuldades. É por isso que eu digo que aparentemente parece uma grandíssima vitória, e de fato é, se você olhar os números apenas friamente. Quase 4 mil votos, 3 mil e tanto, é voto demais. Agora, se você observar pelo ponto de vista que a cada nova eleição a representante Itaperuaba perde mais e mais votos aqui, e agora foi derrotada o candidato a prefeito, a prefeita, no caso, de Isolda Sela, derrotada em pleno quintal da presidente da Câmara Municipal de Sobral. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Claro que quem é político, quem milita nesse meio, vai apontar apenas os números friamente para você. É a mais votada aqui, é a mais votada da acolá, é a segunda mais votada não sei de quê, é a terceira lugar no cômputo geral. Mas na verdade, isso é, de alguma forma, encobre a deficiência que a vereadora está tendo dentro da sua própria comunidade. Isso se reflete no número de votos obtidos pelo vereador Paulão. Aí a Cila tirou outro bocado, o Silvio tirou outro bocado, o compadre Boni tirou outro bocado. Entende o que eu estou querendo te dizer? Se fosse um trabalho feito, direcionado de forma mais genérica para a população, para a comunidade. Um carro de som aqui com altura que eu vou te contar, hein? Então se embolar um pouquinho aí já fica ciente. Então eu dizia que a presença maciça dos votos obtidos pelo vereador Paulão aqui, mais um bocado da Cila. Só Cila e Silvio dá 1.000, mais 700 do Paulão é 1.700 votos para aqui. Não sei quantos votos é no total, mas não é tanto assim também. Então só aí é quase 2.000 votos, meu irmão. 2.000 votos perdidos aqui. E claro que isso é uma resposta óbvia e clara da insatisfação da população de Itaperuaba com a sua representante oficial. Isso é uma derrota. Não, mas tem 3 mil, não sei quanto. Preste atenção no serviço. É uma derrota significativa. A candidata Isolda Sela perder com 500 votos aqui na Taperola é uma derrota muito significativa. Por conta disso, essas coisas que eu acabei de dizer para você, que não precisa nenhum esperto, expert no assunto, de compreender que a grande população, na grande maioria das vezes, ela não é beneficiada em nada. É aquela meia dúzia de sempre, cara. A meia dúzia de sempre. E isso vai minando. É como uma luta de boxe, onde você bate de maneira sistemática no baço ou no fígado do seu oponente. A primeira pancada ele sente só um pouquinho, e você vai insistindo, bate uma vez, bate duas, bate três, até que um nocaute definitivo vem. É assim que a população de Taperoba reagiu e tem reagido a essa concentração de poder de quem executa e de quem é beneficiado. É muito na cara. Chateia as pessoas isso aí. Égua de novo. É fulano de novo. É a mulher de fulano agora. É o sobrinho de fulano. É o pai de fulano. Rapaz, é um desgaste tão grande, cara, que poderia ser evitado, né? Não, já ajudei aqui, já ajudei a família A, eu vou agora para B. Não, agora eu vou para C, eu vou para D. Não, não, é a mesma. As mesmas, é umas 4, 5, 6. Aí o restante da população, que é a massa mesmo, que vota para valer, caraca, bicho, de novo. Não, não, não, agora não dá mais. Agora você, aí passa para Ciro, o outro passa para o Ciro, o outro passa para o Paulão, o outro passa não sei para quem, depois o outro é com o pai de bonde. Tá na cara, meu irmão, isso aí. Na cara de todos. Aí quer dizer, foi percebido, sabidamente, inteligentemente, pela própria vereadora do Correio Brasileiro, que a parada não ia ser boa aqui. Não, peraí, se eu não correr lá pro cara a cara, não sei para onde, lá para Bideira, lá... O negócio vai ser complicado. A Peroba não vai me dar a votação necessária para uma reeleição. Ora, foi dito e feito. Conseguiu muito demais. Demais. Agora veja bem, o que é mais fácil? É concentrar ações onde você tem, sei lá, 5 mil, 6 mil votos, que dava para ele lhe eleger, inclusive sendo mais votado, como foi o caso do Calixto, que eu contava aqui, apesar que ele também tem um camarada lá, mas ainda caso do Calixto é como se fosse um rei em Jaibaras. Escorrinho poderia ser perfeitamente aqui em Itaperoba, só com os votos daqui, se fizesse o trabalho adequado, bem feito, não precisar de voto de bileira para lá, não precisar de nenhum, só aqui mesmo. E aí, como não acontece, quer dizer, será mais difícil agradar não sei quantas comunidades do que agradar uma só, que era a nossa, que é a nossa aqui. É por isso que eu nunca entendi. Eu até dizia isso aqui em outros programas. Mas que negócio é esse, né? Quer dizer, consegue o voto lá de um camarada que mora dezenas de quilômetros de distância daqui e o daqui não consegue. Devido a essas atitudes que ficam bem diante dos nossos olhos. Inclusive eu falo aqui, porque eu também sou sabedor disso, mas não precisa. A população mesmo está vendo. E aquilo vai revoltando. Revolta um, revolta o pai, a mãe, o sobrinho, um passa para o outro, para o irmão. E vai diminuindo cada vez mais. Mais e mais e mais e mais. Então, olhando por este aspecto aí, a derrota, ela também existiu. Você é doido, rapaz, dizer que uma pessoa que tira 3.000 e tantos votos existe derrota? Não existe. Existe. Vereador, sem a máquina, sem a prefeitura, tem muitas dificuldades em aprovação de seus projetos. A prioridade sempre será por aquele que esteve ao lado de quem conseguiu chegar lá. Hermenegildo, Tiago Ramos, esse outro pessoal aí, o apóstolo Jander. É ou não é? Quariguazi, não sei mais quem, a própria Silo, o Silvio. Porque, na verdade, o outro, mesmo não obtendo muitos votos, ele tentou atrapalhar o tempo todo. Não, vote não. Vote não, vote não, vote nesse não, vote é nesse. Ele nem ajudou e ainda fazia atrapalhar. Aí teria prestígio de quê? Pra quê? Por quê? É ou não é verdade? A primeira grande derrota é essa, absoluta. Aliás, uma reunião que teve véspera da eleição, o próprio Caio Dutra, secretário do transporte, dizia: rapaz, vereador garante emprego de ninguém, não. Ele mesmo dizendo, a mulher tem que ganhar. Para garantir o teu emprego, é a prefeita que tem que ganhar, não o vereador, não. Aliás, é informação, inclusive, de dispensa já de gente daqui. Há informação nesse sentido. Porque vai ser tudo diferente. O presidente vai ser outro. O prefeito vai ser outro. Ele já tem o dele. Aquele que ajudou muito lá no Caracará, no Aracatiaçu, aqui na Taperuaba. Ele vai prestigiar esse pessoal aí. E tá certo? Por que que colocaria fulano de tal, fulano não sei de quê? Ora, ora. Aliás, ficou provado que a aposta feita em velhos nomes aqui da Taperuaba não valeu a pena. Não levou a nada. Fez foi diminuir. Não, vou trazer fulano agora, eu chego lá. Agora eu parto aqui da Taperuaba só. O resto é só para complementar. Passou, foi longe. Aliás, muitos do que foram para lá fizeram para afastar a população. Ixi, rapaz, fulano tá lá, tô fora. Tô fora, piso mais nem lá. A gente sabe das histórias. Nós sabemos das histórias aqui. Aí quer dizer, iludidamente, não, se eu trouxer fulano, aí é garantia. E o camarada tava mesmo, uma camarada, sei lá. Era a primeirona da fila que tava lá nas reuniões. Não tem um voto furado. Nem o dele ou o dela mesmo não tem. Não é garantia, não. Mas estava lá. Acho que até discurso faz na hora. Feio foi diminuir. Aí quer dizer, mais uma demonstração. Mais uma demonstração de equívoco cometido por quem já nos representa há tanto tempo. Ao invés de pegar aqui duas famílias aqui do Macarangipe, uma do Bom Jesus, um tem 10 filhos, o outro tem 12. Pronto, só aí era 25 votos. Só estou dando um exemplo aqui, tá bom, pessoal? Aí você bota absurdo de dinheiro, milhares de reais, na mão de cicrano que diz que tem... Voto de quem, rapaz? De quê? Não tem uma fábrica, um cara não tem uma família grande, não tem nada. De quê? De onde é que vem, rapaz? Que ilusão é esta, por amor de Deus? Nunca deram resultado em canto nenhum por onde já passaram. Aí passa por um, passa por outro, passa por um, passa por outro, até chegar. Tomara que tenha aprendido. Tomara que tenha aprendido. O que não dá, faz é afastar o povo. A população, a mais simples, faz é se afastar com isso aí. Não tem voto nenhum, nenhum, nenhum. Nenhum, nenhum. É por isso que eu falava naqueles dias que eu estava mais excitado aqui, que eu falava, rapaz, tá levando, só pode ser porque tem um carro para aumentar a passeata, porque outra cor não é. Eu acho que era exatamente esse o pensamento, e tá aí a prova. A prova máxima é os votos que nós tivemos aqui. Para fulano, para ciclano, para A, para B, para C. Não adianta, rapaz. Não adianta. O quanto de dinheiro foi gasto na bilheira para chegar a mulher lá não sei de onde ganhar a parada. Foi ela que levou lá a mulher aí. Nem sei como é o nome da mulher. Aí o segundo foi não sei quem, o segundo foi a mulher do Zezão, o terceiro foi o bonde, depois ficar em quarto lugar. Levou celular, móvel, campo com iluminação, não sei o quê, Praça Nova, ambulância, não sei o quê. Pra nada. Pra nada. Levar um baile desse aí. Tu tá entendendo o que eu tô querendo dizer, rapaz? Parece, a impressão que dá é assim. Não, eu não conheço muito bem, eu vou votar. Eu vou apostar. Aí aquele mais de perto que conhece tudo, conhece a história toda. Ih, rapaz, peraí. Dessa vez não. Dessa vez não me engana. Vou votar aqui mesmo, é no Silvio Ávila, é na Sila. É no vereador Paulão, é na mulher do Zezão, é não sei quem, é não sei quem. A impressão que dá. Só que ninguém vai te contar isso aí como eu tô te contando agora. Tá certo? Dentro da grande vitória, de maneira expressiva, no número de votantes também existem derrotas e grandes. Prefeito que não é eleito, derrota de prefeito para Itaperuaba e a diminuição de votos aqui. Que faz diminuir a cada nova eleição, em vez de aumentar. Eu tenho tanto serviço prestado que faz aumentar. Não, aqui é o contrário. Faz diminuir. Porque as oportunidades são direcionadas para as mesmas pessoas, para as mesmas famílias. Aí a população não aguenta. Não aguenta. Isso aí, há muito tempo atrás, se fazia 2, 3 comícios, botava 4 lâmpadas, tampava um buraco. E estava resolvido. Só que não é assim mais que funciona. As pessoas têm Sila e Silvio 1.000 votos, Paulão 700, com pai de bonde mais 500, ficou aquela rapinha lá. Foi fora. Conseguiu expressiva votação fora daqui. Daqui foi um negócio difícil pra caramba. Não foi pouca coisa, não. Pessoal, vamos para aquele pequeno intervalo que a gente faz sempre aqui no nosso programa e a gente vai voltar com mais informações para você que acompanha aqui a Itaperuaba FM. Dá só um tempinho, já eu volto. Você está pronto para dar um start para o seu futuro? Então venha fazer sua história na Faculdade 5 de Julho, F5. Inscrições abertas para o processo seletivo 2024.1. Na F5, você encontra vários cursos presenciais que vão impulsionar sua carreira. Temos administração, direito, enfermagem, engenharia civil, fisioterapia, psicologia, odontologia e serviço social. A F5 é o odontologia e serviço social. A F5 é o lugar ideal para você construir o seu futuro profissional. Professores qualificados. É só. Corre e vem fazer a sua inscrição. Na hora de fazer as suas compras do dia, da semana ou do mês, prefira sempre o Mercantil Itaperuaba 323. Mercantil Itaperuaba. Organização Carlos Márcio. Laboratório Clínico de Sobral. Há mais de 10 anos mantendo qualidade. Laboratório Clínico de Sobral. Rapidez, eficiência, segurança de verdade. Exame hematológico, bioquímico, imunológico. Dosagens hormonais e parasitológicos. Teste de gravidez com resultado em 1 hora. Teste do pezinho, exame de DNA. E muito mais. Laboratório Clínico de Sobral. Direção Geral Dr. Diogo Parente. Travessa do Xerez 229, Centro Sobral. Telefone 3611-0622. Laboratório Clínico de Sobral.

Magalhães Tecidos e Aviamentos, solução para produtores de confecções em Taperuaba e região, como malhas, tecidos, linhas, elásticos, fitas de cetim, fitas adesivas e mais, tesouras, aplicadores de fitas, grampeadores, cola de silicone líquida, termômetros para tecidos, régua de balcão e uma infinidade de produtos para pequenos, médios e grandes produtores de bordados. Rua Galdino Pinto com Avenida Vicente Hermano. WhatsApp 981543419. Magalhães Tecidos e Aviamentos. Presidente fundador Adão Magalhães. Qualidade de ensino que ultrapassa fronteiras. Conheça o Uninta Mundo. Graduação digital, disponível em mais de 40 países. No Uninta Mundo, o aluno estuda de qualquer lugar com conteúdos em português, ampliando suas oportunidades no mercado de trabalho. Graduação e pós com toda a excelência de quem tem nota máxima no MEC na modalidade EAD. Uninta Mundo. Conquiste o mundo. Conquiste seu futuro. Hashtag partiu pra balada. Eu e a solidão dando festinha aqui em casa. Ela chama a atenção com aquele vestidinho. E eu com sono tava enchendo o saco dos vizinhos. Ela postando é dia de maldade. E eu conectado com a minha saudade. Ela no tuts tuts e eu no guti guti. Ela na revoada, eu na caixinha de bluetooth. Ela no tuts tuts e eu no guti guti. Ela na revoada, eu na caixinha de bluetooth. E eu no guti guti. É nóis. Ela hashtag partiu pra balada. Eu e a solidão dando festinha aqui em casa. Ela chama a atenção com aquele vestidinho. E eu com sono tá enchendo o saco dos vizinhos. Ela postando é dia de maldade. E eu conectado com a minha saudade. Diz ela no e eu. Ela na revoa, deu na caixinha de bluetooth. Ela no tuts tuts e eu no guti guti. Ela na revoa, deu na caixinha de bluetooth. No tuts tuts e eu no guti guti. Ela na revoada, eu na caixinha de bluetooth. Ela no tuts tuts e eu no guti guti. Eu na caixinha de bluetooth e eu no guti guti. Yeah. Ah, e na caixinha de bluetooth. Eu guardo lembranças, ficarão marcadas na minha cama. Seu sutiã vermelho, o pompom do cabelo, aquela pulseira que eu te dei. O cheiro impregnado com você do meu lado. Minha mente só pensa em você, o meu quarto só caminha dois, ventilador no três. E eu debaixo do meu cobertor, te esperando pra fazer amor. Sei que tá sozinha, não esquece meu beijo, lembra todo dia, sabia? Não foi em vão, meu coração sentia. Sei que tá carente, sei que tá sozinha, não esquece meu beijo, lembra todo dia, sabia? Não foi em vão, meu coração sentia. Alô, Amandinha, Insta Vídeos, Will, que vídeos musicais. A estrela, alunista musicais, estoura o Artuzinho. É assim, ó. Meu armário guardo lembranças, ficarão marcadas na minha cama. Seu sutiã vermelho. calor no 3 e eu debaixo do meu cobertor, te esperando pra fazer amor. Sei que tá carente, sei que tá sozinha, não esquece meu beijo, lembra todo dia, sabia? Não foi bom, meu coração sentia. Sei que tá carente, sei que tá sozinha, não esquece meu beijo, lembra todo dia, sabia? Não foi bom, meu coração sentia. Simbora cremosinho, meu irmão. Meu nome é da Calista Produções, seu Arthur de Reis. Alô, Andrade Downloads, Rei das Pais, Ivan Rei dos Acessórios. Estamos apresentando o programa Márcio Souza. A dose certa de música e informação. Olá, bebê! Olá, Santarém! O show de você, o show de você! E o Quilombo Bom Jardim tá aqui! Preciso de você. Meu Deus, como eu te quero, eu não posso te perder. O meu coração tá em pedaço. O meu coração tá em pedaço. Está em pedaço. Me dê mais uma chance. Pode me dar o teu amor? Ciúmes que me fez, eu não posso te negar. Eu sinto muito a tua falta, muito a tua falta. Hey! Volte, amor. E pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão. Volte, amor. Eu sinto a falta do teu beijo. E vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração. Rede Santarém, meu gritão, aê! Te quero, eu não posso te negar. O meu coração tá em pedaço. Está em boa fé. Esse cara tá fazendo um maior sucesso em todo o Brasil. O Biguinho Sensação. Tudo bem, estamos de volta. 8 horas mais 42 minutos, 8h42. Já vamos aqui para a segunda volta das informações. Começando então com horóscopo do dia, sempre ela, Lilian Flores, de volta. Confira agora o que os astros revelam para o seu signo. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. É o seu astral na nossa programação. Vem com a gente, as previsões estão aqui e agora para comentar. Câncer. Câncer, de 21 de junho a 21 de julho. Este não é o melhor momento para fazer uma compra de grande valor, tá, canceriano? Seja paciente mais um pouco e as oportunidades que você terá serão bem melhores. Leão. Leão, de 22 de julho a 22 de agosto. Se você está comprometido, é o tempo certo então para ter uma conversa significativa com seu parceiro ou parceira sobre o futuro de vocês. Fica essa dica, hein? Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Mudanças podem ocorrer em suas negociações pessoais ou nos assuntos que lidam diretamente com dinheiro, tá, Virgem? Isso devido a uma boa energia que vem à tona. Que coisa boa! Adoramos energias, ó, positivas, legais, lá em cima. E é assim que a gente vai até o fim da programação, hein? Entra nesse clima. Horóscopo do dia. Fique ligado, daqui a pouco tem mais. Tá legal, Lilian Flores. Olha aqui que mensagem legal que a gente recebeu aqui de Salvador, na Bahia, cara. É o Raimundo Nonato. Me chamo Raimundo Nonato, de Salvador, na Bahia. Estou ligado aí na Taperoaba FM. Grande sucesso para vocês. Valeu, Raimundo Nonato. Um abraço para você em Salvador. Abraçar aí os soteropolitanos. Obrigado pela sintonia aqui em todo o Nordeste. Deixa eu mandar um abraço aqui para o estado vizinho também de Teresina, no Piauí, acompanhando a gente. Um abraço, bom dia, um bom feriado, um bom final de semana prolongado. Hoje é sexta-feira, hoje é 15, estamos já na metade do mês de novembro, né? O penúltimo mês do ano de 2024. E seja um final de semana bem produtivo, bem legal para a Cidade Verde aqui da nossa região. Teresina fica perto aqui, né? Eu acho que depois de Fortaleza, a capital mais próxima aqui de nós, a cidade de Sobral, é Parnaíba, que é o litoral do Piauí, que já pertenceu ao estado do Ceará. Essa é uma história antiga pra caramba. Aliás, existe um litígio antigo aqui da Serra da Ibiapaba, né? É, estado do Piauí. É, faz o requerimento há muito tempo, desde a época do Império, para que essa região da Ibiapaba pertença ao estado vizinho aqui do Piauí, tá bom? Então um abraço para Teresina, que é uma cidade bem quente como a nossa também aqui. É conhecida como, ao lado de Sobral e Manaus, como as cidades mais quentes do Brasil. Um abraço então para Teresina. Tocamos esta sequência musical especialmente para vocês em Teresina. Obrigado pela sintonia. Vamos dar um abraço aqui para um camarada lá do Piauí que escuta sempre a gente também, rapaz. Ele é cabeleireiro. Eu acho que... Vamos confirmar direitinho aqui, rapaz. Até passei outro dia, eu passei umas músicas para ele aí, que ele é fã da... daqueles forrós solados aqui que a gente tem na rádio. Foi bem camarada e a gente mandou com muita atenção para o Balbino, rapaz. É o Balbino. Abraço, Balbino, para você. De repente é você que está na sintonia aí na capital verde do Brasil, Teresina, aqui pertinho da gente, né? Relativamente perto aqui a Sobral. Deixa eu convocar ela de volta, Carolina Castro, com mais informações de Brasília, do Brasil e do mundo. As principais notícias do Brasil e do mundo. Volta com mais um bloco de notícias. Rafael da Rocha Furtado se entregou na divisão de homicídios da capital. O homem é suspeito de envenenar e matar Benjamin Rodrigues Ribeiro e Ítalo Rafael Tubia Rosas, de 6 e 7 anos, no dia 30 de setembro, com um açaí contendo chumbinho. A investigação concluiu que Rafael, ex-padrasto de Benjamin, deu o doce ao menino como forma de vingança contra a mãe dele. Segundo a Delegacia de Homicídios, Rafael e a mãe de Benjamin mantiveram um relacionamento até julho deste ano, mas ele não teria aceitado o término. Essa é a principal linha de investigação para a motivação do crime. Voltamos em instantes com mais um bloco de notícias. Eu falava agora um pouco em Teresina, aqui só para ilustrar, o Ceará está perto de voltar para a primeira divisão. Evidentemente que isso ainda não aconteceu. Vai jogar na segunda-feira contra o América Mineiro e fará o seu último compromisso fora de casa contra o Guarani de Campinas. E um grande destaque do Ceará nesta temporada é o piauiense David Ricardo Loyola da Silva. David Ricardo, Ele começou no Fluminense, lá do Piauí, do interior. O Ceará o contratou para jogar no Sub-23 aqui. O cara tem 21 anos de idade só. É canhoto, é grandalhão, é alto, tem estatura. E ele simplesmente tomou a posição dos chamados medalhões que o Ceará contratou junto ao Atlético Paranaense, ao Atlético Goianiense também. E o zagueiro começou na reserva a temporada e hoje ele é titular absoluto, o David Ricardo. Ele é do estado vizinho aqui do Piauí. Então não existe essa de o camarada ser bom em alguma coisa se ele é do Piauí, se é do Maranhão. O Hércules, o volante do Fortaleza, que tem a sua multa rescisória girando em torno de 60 milhões de reais, ele é de Petrolina. Aqui, vizinho a gente também, em Pernambuco. O David Ricardo já tentaram comprar o jogador também. Jogador extremamente interessante. Repito, ele é zagueiro canhoto, joga pela esquerda, cara habilidoso. Ele tem quase 1,90m, 1,88m precisamente, canhoto, 78 quilos, joga no Ceará e é natural do estado vizinho aqui do Piauí. É um das maiores patrimônios que o Ceará disponibiliza no seu elenco, que pode subir para a Série A. Imagina só a carreira desse jogador, que imagino que tenha vindo de família pobre, aqui do estado pobre como nós também, Sergipe, Ceará, Maranhão, todos são estados pobres da nossa federação. E o cara veio para cá, o Ceará comprou parte dos seus direitos econômicos e passou a ter os direitos federativos, uma coisa, outra coisa, outra coisa. E o jogador pode estar se valorizando imensamente e fazer uma carreira, inclusive internacional, David Ricardo. Zagueirão do Ceará, titular absoluto, a formação do time do povo, que joga segunda-feira contra o América Mineiro. E o que chama a atenção é que em 24 horas, um pouco menos do que isso, mais de 55 mil ingressos foram vendidos para o confronto de segunda-feira. O Ceará ficou chateado porque a CBF mudou para atender a televisão, aquela coisa toda, o jogo para segunda-feira. Mesmo assim, um torcedor não quis saber, esgotou todos os setores do estádio. Castelão, que é o quarto maior estádio do Brasil, Fortaleza é a quarta maior capital do Brasil também. Então estará entupido, 50, só não vai ter 60 e pouco, que é 64 mil capacidade, porque o estádio está com limitações na sua capacidade máxima e ainda tem que reservar um pouquinho para a torcida visitante do América. Mas o que a torcida do Ceará fez foi algo extraordinário. Eu já contei aqui que basta o Ceará vencer o jogo contra o América e o Sport perder para a Ponte Preta. O Ceará joga no segundo e já saberá de todos os resultados. O Ceará, inclusive, pode ser segundo colocado ainda do campeonato. Ele pode ficar de fora, ser quinto, ser sexto, mas ele pode ser segundo colocado. O Santos ele não alcança mais, porque ele tem 60 pontos e poderá chegar a 66 pontos. O Santos já tem 68. Se o Santos vencer o seu jogo agora do final de semana, já será campeão brasileiro da segunda divisão. Tá certo? Não precisará nem do resultado do último compromisso, que será contra o Sport na Ilha do Retiro. Então é isso, o Ceará que só militou uma única vez no G4 do Campeonato Brasileiro, que foi na oitava rodada, para reaparecer na antepenúltima, quando venceu o Botafogo na terça-feira de goleada, diga-se de passagem, 4-1 foi o resultado. Ainda nesse clima de esporte, vamos trazer mais informações do mundo esportivo aqui na nossa programação na Taperuaba FM. Rodrigo, que foi cortado da seleção brasileira devido a uma lesão, será substituído por Rafinha, que vai vestir a camisa 10. Jogador do Barcelona vive um bom momento no clube espanhol, lembrando que a seleção brasileira vai disputar dois jogos das eliminatórias sul-americanas para a Copa, contra Venezuela e Uruguai. A gente sequer mencionou, porque o que parece, na verdade, é que o torcedor brasileiro já não se empolga mais com a sua seleção como antigamente. E é verdade, e tanta verdade, que a seleção jogou ontem e só empatou com a Venezuela. Empatou, não ganhou da pior seleção do nosso continente. O Vinícius Júnior, que concorreu à bola de prata, à bola de ouro aí como melhor jogador do mundo e acabou derrotado, ficando na segunda colocação, perdendo por Rodri do Manchester City, ele que joga no Real Madrid, o brasileiro, perdeu um pênalti, rapaz, despede sua cobrança de penal. O Brasil empatou com a Venezuela. Não é pouca coisa se a gente imaginar que a nossa seleção não vai tão bem. A Venezuela tem o pior futebol do nosso continente e mesmo assim a gente não foi capaz de vencer a seleção vinho fora dos nossos domínios. Vamos voltar com ela, Lilian Flores, o horóscopo do dia. Confira agora o que os astros revelam para o seu signo. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. As previsões não podem faltar no nosso dia a dia, é o astral, né, que deixa tudo mais gostoso. E aqui a gente tem astral de sobra para compartilhar. Segue com a gente com mais previsões. Libra. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Você terá um dia muito bem desenhado no campo sentimental, libriano, pois algo que você deseja deve se tornar realidade. As estrelas realçam o seu lado mais romântico e você vai se surpreender, hein? Escorpião, de 23 de outubro a 21 de novembro. Boa temporada para questões relacionadas a interesses financeiros, a tudo que você precisa fazer ou deseja resolver, tá, Escorpião? Você poderá viver alguns momentos excelentes fazendo o que precisa. Sagitário, de 22 de novembro a 21 de dezembro. Alguém que mesmo sem você perceber muito claramente está mudando sua vida, vai lhe trazer alegria e um amor duradouro, Sagitário. Com essa pessoa você vai se sentir à vontade. Que coisa boa! Daqui a pouco, últimas previsões, não vale sair daí agora não. Fica com a gente até o final, hein? Horóscopo do dia. Fique ligado, daqui a pouco tem mais. Ainda aqui falando do futebol do estado vizinho, do Piauí, até pouco tempo atrás, os clubes do Piauí e do Maranhão, ao invés de disputar a Copa do Nordeste, ora bolas, Maranhão é Nordeste e Piauí é Nordeste, eles disputavam a Copa Norte com o clube do Remo, São Raimundo, Paysandu, Tunaluso de Belém do Pará, até que finalmente fizeram essa correção com a inclusão do estado do Piauí e do Maranhão. O Maranhão já foi campeão uma vez com Sampaio Correia, vencendo inclusive o poderoso Esporte Clube Bahia na Fonte Nova. O Fernando Sobral, que é aqui de Sobral, na verdade ele não é aqui de Sobral, mas começou a carreira praticamente aqui no Guarani, e ele jogava naquele Sampaio Correia, campeão da Copa do Nordeste, naquela edição vencida pela Bolívia, frente ao Esporte Clube Bahia, na Fonte Nova, completamente lotada, o Sampaio acabou vencendo. Os times da capital do Piauí, os principais é o River e o Flamengo, e lá, diferentemente daqui, que só ganham da capital, Ceará e Fortaleza, e de vez nunca o Ferroviário, lá a equipe do interior acabam vencendo de maneira mais consistente, mais constante, o campeonato estadual. Próprio caso do Fluminense, onde o David Ricardo veio, já venceu algumas vezes o campeonato de lá. Tem o time lá de Piripiri, que faz boas campanhas e tal, né? E o River e o Flamengo voltaram a disputar a Copa do Nordeste durante muito tempo. E a Copa Norte, que agora não existe mais, é a Copa Verde, com a inclusão do Cuiabá, do Vila Nova, do Goiás, equipe já da região mais centro do Brasil, para poder ter clube suficiente, senão não tem como disputar uma competição como é a Copa do Nordeste. Então eles convidam outros clubes de outros estados para formar a Copa Verde. Eu estava acompanhando a reportagem, agora há poucos dias, que a diferença de valores da Copa do Nordeste para a Copa Verde é algo assustador. O que se paga aqui, o que o Fortaleza ganhou na condição de campeão, é 6 milhões, 7 milhões de reais. O valor da contratação, da venda de um jogador bom de bola, razoável para bom. O Coutinho, por exemplo, foi vendido para o Sport por 7 milhões de reais. Então, o que o Fortaleza colocou no bolso na condição de campeão. Agora, o Fortaleza é assim, ele tirou o título do CRB e, ao mesmo tempo, pelo fato de já estar classificado para a Libertadores, ele devolve a vaga da Copa do Nordeste, que é dada ao campeão. Mas como o Fortaleza também garantiu presença na Libertadores, o CRB vai jogar a Copa do Brasil já na sua terceira fase do ano que vem. Interessante, né? A gente observar a dança das vagas aqui no futebol nordestino por conta da excelente performance que tem o Fortaleza quando o assunto é primeira divisão e competições continentais. No caso da Libertadores, que também dá de presente para seus participantes vaga na Copa do Brasil já na terceira fase. Então, nós tivemos aqui o time do Piauí, inclusive, enfrentando o Fortaleza na fase de mata-mata, né? Acho que foi 5-0 para o Fortaleza aqui, estádio de Castelão, jogo único. Mas é muito bom e faz justiça total a gente ver novamente as equipes do Piauí no Maranhão inseridas na principal competição regional do país, que é a Copa do Nordeste. Aliás, está super mega ameaçada já para o ano que vem. A CBF, que divulgou o calendário completo do futebol nacional, não incluiu a Copa do Nordeste. E ficaram três datas. Como é que vai fazer uma competição com 12 clubes, como acontece aqui, sem ter datas? Há, inclusive, a certeza quase que absoluta que o formato da competição vai mudar. Só na primeira fase são 8 jogos, porque o grupo A joga com o grupo B e não com os times do mesmo grupo. Vai voltar as fases eliminatórias já ali, praticamente no início da competição. Há essa expectativa de mudança por conta de falta de data do calendário brasileiro, que para o ano que vem será o maior da história. Campeonato Brasileiro. Logo nos primeiros dias de janeiro já começa o Campeonato Estadual. A Federação já, inclusive, decidiu o regulamento do Campeonato Cearense aqui vai ser o mesmo do ano passado, com Fortaleza e Ceará entrando apenas numa fase secundária, já depois da definição dos clubes menores. Fortaleza que fará a pré-temporada nos Estados Unidos da América, já está definido isso aí. Fortaleza deve enfrentar outros clubes daqui do Brasil e clubes também de outras nações, da Colômbia, dos próprios Estados Unidos, em jogos amistosos lá no país da América do Norte. Foi convidado pela campanha que faz o Fortaleza, que não é brincadeira não. 10 horas mais 2 minutos, 10 e 2. Deixa eu ver aqui. Falar em Piauí, rapaz. Deixa eu mandar um abraço aqui. Ah, rapaz, que beleza aqui, ó. É o meu amigo Ian, da bodega do Maguila, que tá aqui acompanhando a gente. Olha aí que beleza. Então, o nosso monitoramento, ele não está todo equivocado, né? Ele dá um direcionamento mais ou menos correto. Ele diz assim, eu vou ler aqui na íntegra, tá bom, pessoal? Bom dia a todos. Ele manda aqui o link, o programa que ele tem aqui aos sábados, a partir de 6 horas da tarde. Bom dia, Márcio. Estamos aqui na escuta do seu programa direto de Teresina. Márcio, em relação aos times daqui, o Fluminense tem sede em Teresina mesmo. Olha aí, eu não sabia desse detalhe. A capital. O Flamengo está rebaixado para a Série B desde 2023. Série B do Piauiense, olha só. Atualmente, as forças do futebol local são Altos, o River, o Piauí e o novato Atlético. Eu acho que até o Flávio Araújo, né, o Flávio Sapinho, andou fazendo os trabalhos por lá. Ele que é aqui do estado do Ceará, já foi técnico do Fortaleza, do Ceará, do Icasa por várias vezes, do Guarani de Sobral. E ele faz um grande trabalho aqui nessa região toda. Ele é considerado o rei do acesso. Flávio Araújo. Ele teve agora, bem recente, um desses clubes aqui que ele citou, que eu vou lembrar. Aliás, o Ian, ele morava no interior. Eu digo isso porque acompanho o colega radialista nas redes sociais. E ele tem abraçado novas aventuras, novos projetos, um pouco mais distante da mãe, da família, dos amigos, e tem enfrentado a cidade grande em busca de novos desafios. O coleguinha da Bodega do Maguila, que acontece quando não tem jogo de futebol aqui, quando tem, a gente dá prioridade para os clubes daqui, mas os horários não têm batido assim, né? Ainda bem. Jogos geralmente acontecem às 4 horas da tarde, e assim que termina o jogo, começa a Bodega do Maguila. Então, ele está acompanhando a gente, o Ian, que dá personagem para todos eles. Para todos eles. É operador de áudio, redator, produtor. Faz absolutamente tudo, proporcionando para emissoras que têm dificuldades financeiras de se manterem, que é o caso aqui da nossa, a ter um conteúdo de maneira gratuita. E um produto diferente que a gente, daqueles que a gente compra na prateleira, daquelas produtoras. Inclusive aqui nós temos muita cor da ProArte aqui, nosso pacote é o mais completo que tem, mas nada se compara quando o assunto é humor feito por nós aqui mesmo do Nordeste, estado do Ceará, que tem essa fama de estar na vanguarda do humor do Brasil, de grandes personagens, Chico Anísio, mas também de Tom Cavalcante e de tantos outros. Isso não é uma virtude, uma característica só nossa aqui do Ceará. Nós temos bons profissionais aqui no Rio Grande do Norte, uma mostradinha lá, Pernambuco, Piauí, a gente tem muitas coisas legais, muitas coisas bacanas por aqui. E a prova é que uma única figura, uma única pessoa é capaz de dar vida a tantos personagens e ainda ter a dedicação suficiente para fazer a parte de sonoplastia, de trilho, buscar inovação, efeitos e tantas outras coisas. Quer dizer, não é um sonho forte dar conta, tem que usar um multitrilhas aí. Tamanha é o quanto que é emblemático você fazer uma produção bem feita, um programa que tem praticamente uma hora de duração. Não é pouca coisa, é preciso que a gente reconheça e é preciso que a gente aplauda esse tipo de iniciativa, que não é fácil. A primeira coisa que eu faço é me perguntar, eu faço isso? Eu sei fazer isso? Eu tenho coragem de fazer isso? Eu tenho disposição de fazer? Não tenho. Então, se não tem, tem que reconhecer, tem que parabenizar e tem que aplaudir quem tem. Quem tem coragem, quem tem disposição, muitas das vezes. Eu também já tive estúdio aqui, home studio de produção de spot comercial. E geralmente nós que moramos no sertão, no interior, nós aprendemos tudo por conta própria. Não é que você faz curso, geralmente na cidade não tem ninguém que saiba mais do que você para lhe ensinar. Os programas são tudo em inglês. Você mal sabe falar português, tem que aprender inglês na marra para poder ao menos salvar aquele arquivo recém-gravado e fazer a mistura, mixagem, uma série de coisas. Autodidático. Não é fácil. De fato, não é fácil. Não é? E aí, Tem mais coisas aqui. Eu tô conversando aqui em off aqui com o Ian, tá certo, pessoal? Ele tá dizendo aqui que o Flávio, de fato, foi treinador do Piauí Esporte Clube. Ele teve agora no, nesse ano, já no Iguatu, não foi? Ficou no último jogo. É, enfrentou a Napolina, eu acho, de Goiás. E precisava vencer, empatou o jogo, eu acho, aqui na cidade de Iguatu. E ficou pelo meio do caminho, faltando apenas esse jogo para se garantir na Série C do ano que vem. Lembrando que o Ferroviário foi rebaixado, apenas o Floresta, que desenvolve um trabalho muito consistente na capital do estado. Equipes como o Fluminense de Teresina e o Floresta de Fortaleza, é tão difícil, por quê? O time, quando é do interior, geralmente ele tem apoio do comércio local e da prefeitura local. E ainda tem um bocadinho de torcedor. Quando ele é da capital, como Floresta, ele não tem torcedor, porque o povo torce para o Ceará e para o Fortaleza e um pouquinho o Ferroviário. Ele não tem as empresas para apoiar e não tem prefeitura para apoiar. Então, quando se tem um trabalho do tamanho do Floresta, é para se aplaudir. É para se reconhecer, é um trabalho extremamente diferenciado. O Floresta, exemplo que aconteceu com o Fluminense, do Piauí, revelou aquele outro grande zagueiro, que na época o treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior, era técnico do Ceará. E ele não teve medo de colocar o menino lá para jogar contra o Flamengo. O cara comeu a bola. O Bahia viu aquilo, foi a primeira contratação do Grupo City, depois da parceria com o Bahia, foi deste zagueiro, que era do Floresta. O Hércules, por exemplo, o Fortaleza só tem 55% dos direitos econômicos do jogador. O restante pertence ao Atlético Cearense, que é daquele atacante Ari, que jogou na Rússia, inclusive na própria seleção russa, um jogador revelado aqui pelo Fortaleza, cearense, e ele arrendou o Atlético Cearense por determinado tempo, e só o dinheiro que ele vai ganhar na venda do Hércules é para tirar todo o investimento que ele já fez. Porque o Atlético Cearense é o mesmo Uniclínica, pessoal. O Dr. Vano Cruz, ele construiu aquele CT, foi o primeiro construído aqui no estado, e ele cedeu a estrutura, o CNPJ, só mudou o nome Fantasia, de Uniclinic para Atlético Cearense. E o dono é o Ari, atacante que inclusive veio jogar no seu clube aqui. É uma espécie de SAF. A gente não quer admitir ou não sabe bem da história, mas se a gente for analisar que o dinheiro é um dinheiro privado, o dinheiro que ele ganhou lá na Europa, aliás, a Rússia é tão grande que a gente não sabe chamar se a Rússia é Europa ou da Ásia, porque ela pega praticamente nos dois continentes. E o jogador Hércules, que é de Petrolina, como eu contei agora há pouco, ele tem 55%. O Fortaleza pagou R$200 mil só. O jogador que vale 60 milhões, para ter uma ideia. Acho que 35 é do Atlético e mais 15 é do Tiradentes. Isso é uma confusão danada, parece uma pizza de tão fatiado que é. Mas a maior bolada será do Fortaleza Esporte Clube. Palmeiras já se manifestou. O Flamengo também, e há quem diga que até uma equipe da MLS, que é a principal liga americana, no interesse do concurso do meio-campista Hércules, que começou muito bem, teve aquela lesão seríssima na temporada passada, o jogador ficou de fora tanto tempo, mas devido à juventude, à vontade, à condição física do jogador, totalmente 100% recuperado, faz a sua temporada mais goleadora, jogador com muitas assistências, muito importante para o projeto do Fortaleza. Agora, a gente que gosta de acompanhar os bastidores, o Hércules deve sair do Fortaleza, ou para Flamengo, ou para Palmeiras, ou para o exterior. E para o seu lugar, Fortaleza já contratou o Paul Fernandes, jogador titular do Boca Juniors, e já tem pré-contrato assinado com o Leão de Aço, do PC. Vai chegar a partir de janeiro, Paul Fernandes. A que ponto futebol do estado do Ceará, precisamente o Fortaleza, chegou a nível de mercadologia, de mercado, de poder de compra. Aliás, há uma especulação de que o Palmeiras afora o Hércules também, que é o Luceiro, e o Fortaleza já tem engatilhado um centroavante, também oriundo do Colo-Colo do Chile, e um meio-campista do Haas, finalista da Copa Sul-Americana, também já estaria conversado. Embora o Grêmio parece que também quer o jogador e tal. Jogador multicampeão pelo River Plate. Um cara extremamente vitorioso, jogou em Portugal, na Europa. Está de volta aqui ao nosso continente. Ele é colombiano, da seleção da Colômbia, inclusive. O Fortaleza estaria interessado no concurso desse jogador já para a próxima temporada. Então, quando você quer levar o sarrafo, quando você sai do nível para ir para outro, o Ian sabe muito bem que você pode comprar um microfone condensador por valor, sei lá, simbólico de R$200. O BM800, por exemplo, custa cento e pouco. Para você ter 10% a mais de qualidade, você já pula para 1.000, para ter um B2 da Berg. Para você ter mais 10% de qualidade, você já tem que comprar um áudio técnica, um AKG, por exemplo. Aí você já pula ali para 3 mil, 4 mil reais. Para você melhorar de nível, você tem que partir para o Neumann. Aí, meu irmão, é coisa de 10 mil, 15 mil, 20, para ganhar 10% na qualidade. Então, para você elevar o nível, é o que acontece com Fortaleza. Se você fizer uma análise, desde que o Fortaleza subiu da C para B, da B para A, da sua primeira temporada na A para a última, a mudança é completamente radical. E se não fosse assim, certamente o Fortaleza não teria alcançado tamanha retorno de venda de atletas, como aconteceu com Moisés e tantos outros. E nem esportivamente falando, com quarta colocação nas oitavas de final de Libertadores, 3 títulos da Copa do Nordeste, bem recente para cá. Em 4 anos, Fortaleza conseguiu 3 vezes vaga na Copa Libertadores da América. É muita coisa. Ele empata com o Sport Clube Bahia, que começou na década de 50, quando venceu a Taça de Prata em cima do Santos, por exemplo. Então é muita coisa em pouco tempo. Apesar que a maioria do torcedor do Fortaleza não sabe da sua história real, e o Fortaleza tem 4 vice-campeonatos de campeonato brasileiro. Perdeu um para o Palmeiras, porque a CBF reconheceu esse título Palmeiras como um campeonato brasileiro, e ele parece que reconheceu o vice, que foi o Fortaleza. Ele perdeu uma vez para o Botafogo, do Rio de Janeiro. E ele perdeu mais 2 vezes, aí já jogando segunda divisão, uma para o Criciúma e a outra para o Brasiliense. Tem mais um vice da Série C, quando ele perdeu em 2017 para o CSA de Alagoas. E tem o seu único título conquistado no ano seguinte, 2018, quando foi campeão na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, de 2017 para cá, a história foi intensificada. Existe um detalhe interessante, que quando o Botafogo ganhou do Fortaleza, na década de 60, e claro que os únicos representantes de cada nação aqui da América do Sul era o campeão e o vice do Campeonato Brasileiro. O Brasil só ficou uma única edição sem participar do torneio continental. Foi exatamente o ano seguinte. O Fortaleza já poderia ter jogado a Copa Libertadores naquele ano se não fosse a CBF. Era até CDB na época, não era? Era a Confederação Brasileira de Desporto, nem era a CBF. E o Fortaleza ficou de fora por conta dessa punição que a própria CBF fez aos seus clubes. Então, era para o Fortaleza liderar esse ranking de participação na Libertadores absoluto, sozinho. Agora, o diabo é que aqui no Brasil é aquela coisa. Vice é o primeiro dos perdedores. O Bahia foi campeão. Foi campeão em cima do Santos, de Pelé, na época, que era uma espécie de play-off. não era apenas um jogo só, não era apenas dois jogos, mas eram três jogos, eu acho. E venceu o Santos de Pelé e companhia, que depois também foi reconhecido como Campeonato Brasileiro, foi campeão em 88, em cima do Internacional, depois de vencer na Fonte Nova, na velha Fonte Nova, e empatou no velho Beira-Rio, no jogo de volta, ficando com o título de 88, que tinha Osmar, que tinha Bobô, que tinha tantos jogadores históricos do esquadrão do Esporte Clube Bahia. E não é à toa que o Bahia é apontado como o maior do Nordeste por conta disso. Por conta disso. Dos títulos conquistados nacionais. Fortaleza começa bem a sua retomada, mas ainda falta. Bateu na trave no ano passado, que poderia ter sido aquela conquista da Copa Sul-Americana, coisa que acabou não acontecendo. Ali teria levado o Fortaleza para um outro patrão. Ele encostaria, seria comparado perfeitamente, tranquilamente, com o Sport, campeão de 87, campeão da Copa do Brasil de 2008, e com o Sport Clube Bahia, bicampeão nacional. Infelizmente não veio, mas a Copa do Nordeste já veio e veio de monte, empatando com o Ceará e o Sport, três títulos para cada um, e o Fortaleza agora busca um título, digamos, mais histórico, de tamanho nacional ou internacional. Uma Copa Sul-Americana é perfeitamente viável, foi demonstrado no ano passado que, com planejamento, um elenco interessante, um técnico competitivo como é o argentino Vojvoda, é muito possível isso acontecer. Mas vamos continuar aqui girando, né, pessoal? Nosso programa ele não é esportivo, embora todo mundo saiba aqui, ou pelo menos algumas pessoas sabem na minha história, que eu militei mais de 30 anos no Rádio Esportivo da cidade de Sobral, fazendo única e exclusivamente isso, e a gente não perdeu a boa vontade, o prazer da leitura, de acompanhar os principais certames e as performances, principalmente dos clubes aqui do estado do Ceará. Mas vamos continuar com a informação. Aqui eu vou convocar novamente os meninos e meninas, começando com o Minuto do Esporte. O zagueiro Murilo, que foi convocado pela primeira vez por Dorival Júnior para integrar a seleção brasileira de futebol, está na mira de dois grandes clubes espanhóis, o Barcelona e o Real Madrid. E mais, o zagueiro do Nottingham Forest também estaria na mira da Juventus e do Chelsea. Dizem que o Real Madrid estaria disposto a contratá-lo por até 40 milhões de euros para substituir Éder Militão, que está lesionado. Tá legal, tá quase chegando a hora, hein, pessoal? Aqui da gente finalizar aqui a nossa programação, acho que já estamos passando da hora, né, 10h21, mas como a gente começou extremamente atrasado o nosso programa de hoje, a gente tá tentando compensar aqui para que você não fique sozinho, sozinha, né, e sem as informações aqui da nossa programação. Vou finalizar com você, Carolina Castro, com as últimas informações direto da redação. As principais notícias do Brasil e do mundo. De volta com as últimas informações da sua rádio. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que inscreve o nome de Darcy Ribeiro no livro dos heróis e heroínas da pátria. A medida foi publicada no Diário Oficial da União. O livro está no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília. Darcy Ribeiro foi o fundador da Universidade de Brasília, antropólogo, educador, pesquisador político e escritor. Darcy estudou por muitos anos a cultura indígena e prestou diversos serviços como indigenista do Serviço de Proteção ao Índio. Essas são as últimas informações da sua rádio. Carolina Castro, direto da redação. Legal, Carolina Castro, até segunda-feira, gatona, porque amanhã é dia de Sabadão 98, aquele programa de maior duração, né, galera, aqui na nossa programação, são 4 horas, a gente começa às 8 horas e vamos até o meio-dia, sente aí, ó. A partir de agora. No ar. Mais um campeão, meu Deus. Você vai dançar e se divertir em um programa feito especialmente para você. Só os grandes lançamentos nacionais e internacionais. Aumente o som e vem pra festa com a gente. Piruaba FM 98,7. Orgulhosamente apresenta Sabadão 98. Apresentação, Márcio Souza. É, galerinha, a gente tá com aquela expectativa da chegada aí das nossas primeiras vinhetas cantadas. Galera, tá em estúdio aí sendo gravadas pra gente receber nas próximas horas, nos próximos dias, para nossa programação ficar ainda mais alegre, aquele astral lá para cima, ficar bem legal, bem bacana, para você que acompanha a gente de perto aqui pelo Rádio de Pira, pelo Rádio do Seu Automóvel ou ainda pela grande rede mundial de computadores. Eu finalizo com você, Lilian Flores. Faltando o que aqui? O horóscopo do dia, Lilian. Confira agora o que os astros revelam para o seu signo. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. As últimas previsões para você sintonizado aqui na número 1. Energia boa, astral total para você na sintonia. Acompanha com a gente. Capricórnio. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. É provável que você receba um convite para participar de uma festa ou um evento, tá, Capricórnio? Você vai se surpreender com o que parece ser um aumento de popularidade. Aquário. Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Exercite o seu poder de ver oportunidades, canalizando as suas energias para que cada ação te leve a atrair prosperidade, Aquário. Não é apenas fechar os olhos e pensar, tá? É mais do que isso. É você com a sua visão interior. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Você deve deixar algumas coisas em sua vida fluírem e não se apressar. Você deve saber esperar, pisciano. A energia do amor está ativa e logo você vai começar a sentir isso. Que boas energias acompanhem todos nós durante todo este dia. Um beijo, um abraço, um carinho, um cheiro. E lembrando que amanhã eu volto com mais previsões. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu. Você ouviu? Horóscopo do dia. Amanhã tem mais. Inovação, tecnologia e muita criatividade. Tapiruaba FM. 98,7 MHz. Canal 254. Emissora do Instituto de Rádio Difusão e Desenvolvimento Comunitário de Tapiruaba. Muito bem, deixa eu confirmar a hora certa para você. 10 horas mais 25, menos 10h25. Aqui essa reta final para a gente falar rapidão aqui dos nossos apoiadores, começando com o Cantinho da Família, que tem dois locais, um para aluguel e outro funciona o restaurante aos sábados e aos domingos, com comidas típicas e regionais aqui da nossa região, comidas caseiras de qualidade, tá bom, galera? Você pode alugar um deles aí qualquer dia da semana, bastando você falar com o Dadá no 981-29-2021. Ainda você pode falar com a sua esposa Rosinha no 982-19-83-22, Cantinho da Família. E ainda falo também aqui de Pet Shop Mundo Animal e Mundo Agro. Mundo Agro está localizado no bairro mais populoso aqui de Itaperuaba, em Vassouras. Aqui há pouco Vassouras está maior do que aqui, né, pessoal? Impressionante. Fica na avenida principal, na avenida nosso, aliás, o nome daquela avenida é Júlio Ferreira. Júlio Ferreira, altura da igreja Assembleia de Deus do Pastor Messias, tá bom? Mundo Agro. Pelo próprio nome dá para imaginar, e são venda de produtos relacionados para o homem do campo, para o agronegócio, tá certo? E aqui em Itaperuaba tem um pet shop Mundo Animal, e fica parede e meia aqui com os estúdios da Itaperuaba FM. Telefone de contato da loja é o 981-533484, a iniciativa do contador Nazareno Araújo e também do Dr. Ricardo Montenegro. Ainda existe filial em Salitre, no município de Canindé, aqui bem pertinho da gente, tá bom? Mercadinho, deixa eu falar aqui também de Aquarela Festa. Aquarela Festa, aquela empresa que realiza sonhos, aquela festa bem bonitona que você já vem programando há muito tempo e não sabe por onde começar. Aquarela Festa tem estrutura completa, fica agora em novo endereço, na Avenida Vicente Hermano, ali pertinho do semáforo, tá bom, pessoal? 981-02-2804. O contato, a iniciativa é de Claudina Santos e Elias Almeida. Ainda falo também de presente para sempre, presente em forma de afeto, mês que vem, mês de Natal, de presentear quem a gente gosta. E presente para sempre tem a estrutura completa e tem o presente certo para você se auto-presentear ou presentear quem você gosta. Telefone de contato é o 981-808-8885, fica na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no centro. Falo também aqui da lanchonete PR Lanches, a primeirona a gente nunca esquece. Fica no calçadão, galera, bem no point aqui de Itaperuaba, iniciativa do casal Paulo Regis e Lídia Baixos. Os melhores sabores e os melhores salgados estão lá. 981-14-6033. Fala aqui também da doutora Camila Gomes. Se você sofre com dores articulares, artrose, artrite, enxaqueca, a doutora Camila Gomes, ela é fisioterapeuta intervencionista em dor, ela pode lhe ajudar. E agora com uma super novidade, aplicação de botox, estética e funcional. Atendimento aos domingos a cada 15 dias no Salão da Diana, em Vassouras. Se você quer melhorar a sua qualidade de vida e ficar cada vez mais belo e bela, marque já o seu atendimento pelo telefone WhatsApp, que é o 988-6066. 31. Eu falo também aqui do restaurante O Zezinho, que daqui a pouco, a partir agora, né, de 10h30, 10h30, já está aí atendendo a população de Itaperuaba e região com entrega de quentinhas em domicílio. O telefone é o 981-0421, fica na saída quem vai para Canindé, Avenida Nossa Senhora do Carmo, aqui em Itaperuaba. Ainda tem aquele estacionamento legal e tem espaço de lazer, galera, com piscina para você alugar, hein? Falou também de Santape, Burgues e Pizzas. Alô, Vila Branga, aí no Alto da Bela Vista, bairro Frazeno Baixos. Acompanhando a gente no montão, aquela lanchonete especializada em delivery. Ou seja, entrega onde você quiser, onde você estiver. O telefone é o 981-42-4182. E falo também do restaurante online do meu primo Arcanjo, sua esposa Rosângela. Equipe completa, café da manhã nas primeiras horas do dia. E daqui a pouquinho, aquele almoço caseiro com comida de qualidade, atendimento humanizado. 981-6358-60 é o contato. Falo também de Marcenaria São Francisco, organização de Francisco Teixeira e família, seus móveis personalizados, projetados para qualquer tipo de ambiente. Falo também aqui, para finalizar esta sequência, de Mercantil Itaperuaba, o único que tem um caixa aqui da Caixa Econômica Federal do Brasil. Fica na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no centro comercial aqui da nossa localidade. 981-28-73-23 é o contato. A iniciativa do CEO fundador, o Carlos Márcio. E falo também do Mercadinho Central, que é o primeiro que abre, o último que fecha aqui em Itaperuaba. Fica no calçadão. Aliás, já acesso pelo calçadão, Avenida Nossa Senhora do Carmo, e pela aquela avenida secundária, que é a Avenida Nossa Senhora, aliás, na Avenida Vicente Armando, tá bom, pessoal? Mercadinho Central. Eu falo também aqui de JCL, que é a loja de tecnologia do povo de Itaperuaba, venda de celulares da Xiaomi, da Samsung, Motorola, e tem ainda películas, tem o que mais? Capinha. Venda de balanças digitais. Você pode adquirir o seu cartão pendrive a partir de 8 GB até 64 por lá também. Afora o suporte para celular, suporte para notebook. Você vai encontrar ainda lanternas de mão, lanternas de cabeça e muito mais. Emendo e falo aqui da Clínica Físio Saúde. Clínica Físio Saúde funciona no Alto da Bela Vista, bairro Frazeno Bastos. E aí, pessoal, você sabe que de segunda a sexta-feira, quando a clínica funciona normalmente, a partir de 6 horas da manhã até 6h50, você tem praticamente uma hora para realizar a sua coleta, né, para exames fisiológicos, do tipo fezes, urina e de sangue também. Esse material é levado até Sobral, nos menores laboratórios, para que você receba quase que de imediato, né, rapidamente, o resultado dos seus exames. Você pode realizar 1, 2, 3, 4, até 10, uma bateria completa de exames fisiológicos na mesma coleta, tá bom, pessoal? Vou finalizar aqui falando de Baby Charm Sobral. Baby Charm Sobral é uma loja de itaperuabenses que moram lá, residem por lá e também empreendem por lá. O empreendimento está em Sobral, ali é bem no coração da nossa cidade, na rua Domingos Olímpio, número 536, tá certo? A loja é completona, como eu falei, você vai encontrar desde o quarto completo para o seu bebê até roupas, né, para a criancinha do sexo masculino, feminino, que estima madeira, o carrinho, né, vai encontrar aquelas cadeiras adaptadas quando a criança está em fase de aprendizagem, de alimentação e tantas outras coisas bacanas que você só encontra na Baby Charm Sobral. Aqui fica o meu abraço para a Joyce Magalhães e todas as meninas aí de Itapera que trabalham por lá, tá bom? Repito o endereço, Rua Domingos Olímpio, número 536, no centro de Sobral, Ceará. Bem, pessoal, não há tempo para mais nada, a gente fica por aqui. A gente pede desculpas para você que é fã do programa do padre Reginaldo Manzotti. A gente, em virtude de termos chegado um pouco atrasado hoje aqui, a gente tentou compensar para você que curte aquela programação raiz, local, onde a gente aborda temas relacionados à população de Itaperuaba, de Sobral e aqui do estado do Ceará, tá bom? Mas pelo menos um trechinho a gente vai deixar você na companhia do amável padre Reginaldo Manzotti, direto de Curitiba, no Paraná. São quase 2.000 emissoras espalhadas em todo o Brasil. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Senhor, me ensine as tuas leis. Costumo repetir em voz alta todas as ordens que tens dado. Fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que